Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. O PS entregou esta sexta-feira o pedido de fiscalização do Orçamento do Estado para 2013 no Tribunal Constitucional. Os artigos que levantam dúvidas aos socialistas são os mesmos que fizeram Cavaco Silva enviar o orçamento para o Tribunal Constitucional. O corte nos subsídios de férias e de Natal e a sobretaxa solidária para quem ganha reformas mais altas. O requerimento foi assinado por 50 deputados do PS. Ferro Rodrigues afirmou que o governo pode vir a demitir-se se o Tribunal Constitucional chumbar os artigos que o Presidente da República mandou analisar. Em entrevista à Antena 1, o antigo Primeiro-Ministro defendeu a criação de um grupo alternativo que represente os partidos e a sociedade civil e que apresente alternativas para o país diferentes da política seguida até agora. O Ministro da Economia recuou e disse que a redução dos dias por cada ano de trabalho poderá ser de 18 e não de 12 dias, pelo menos durante um período de transição. Álvaro Santos Pereira respondeu assim à UGT, que ameaçou romper o acordo com o governo depois do executivo de Pedro Passos Coelho ter entregado esta semana na Assembleia da República uma proposta de lei que reduzia para 12 dias por cada ano de trabalho a indemnização por despedimento. Álvaro Santos Pereira veio agora esclarecer que o que tem vindo a ser falado com os parceiros sociais é a redução para 18 dias por cada ano de trabalho num período transitório e que posteriormente sofrerá nova redução, aí sim para os 12 dias por cada ano de trabalho. O Ministro da Economia afirmou que falta, no entanto, expor a ideia à Troika. O Tribunal de Contas quer que os orçamentos dos gabinetes dos ministros sejam tornados públicos. Numa auditoria às recomendações que tinham sido feitas em 2007 sobre a redução das despesas de cada gabinete, o Tribunal de Contas conclui agora que houve melhorias na situação, mas que, no entanto, ainda permanecem algumas falhas. No novo relatório, o Tribunal de Contas esclarece que o Governo tomou medidas significativas para a redução das despesas com os gabinetes ministeriais, mas essas medidas não são suficientes e não contribuem para a contenção da despesa. A maioria PSD-CDS rejeitou hoje na Assembleia da República a proposta do PCP e do Bloco de Esquerda para aumentar o salário mínimo nacional para 515 euros. As propostas pediam o aumento imediato do salário para 515 euros e para 545 euros em julho deste ano, mas foram chumbadas pelos votos contra da maioria PSD-CDS e pela abstenção dos socialistas. O PCP e o Bloco avançaram com as propostas de aumento do salário mínimo nacional porque, a seu ver, a economia irá crescer mais rapidamente se a população tiver mais dinheiro disponível. Neste momento, o salário mínimo é de 485 euros, o mais baixo da União Europeia, mas com os descontos fica pelos 432 euros. O deputado comunista Jorge Machado disse no Fórum TSF que não aceita o argumento de que as empresas não aguentam o aumento. Para Jorge Machado, as empresas não vão resolver o seu problema de tesouraria se não venderem, e para venderem é preciso que haja quem compre. Neste momento, a maioria da população portuguesa não tem capacidade para comprar em grande escala, logo o crescimento das empresas e o avanço da economia tornam-se impossíveis. A Confederação do Comércio de Portugal e a Confederação dos Agricultores Portugueses acham irrealista a proposta de aumento do salário mínimo para 515 euros proposta pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. No Fórum TSF, o presidente da Confederação do Comércio, João Vieira Lopes, disse compreender que a queda no rendimento das famílias está a prejudicar a economia, mas julga ser exagerado o aumento pedido pelos partidos de esquerda. João Machado, da Confederação de Agricultores de Portugal, lembra que sempre foi a favor de um aumento no salário mínimo, mas faz notar que o acordo com a Troika, que atualmente vigora, impede qualquer aumento. A CGTP quer que o Tribunal Constitucional aprecie mais 3 artigos do Orçamento do Estado para 2013, para além daqueles que já estão em apreciação. Arménio Carlos, o secretário-geral da Central Sindical, vai pedir à oposição para incluir no seu pedido de fiscalização sucessiva o artigo que diz respeito à sobretaxa do IRS de 3,5%, os subsídios da administração pública e a redução dos escalões do IRS. 10 pessoas morreram e 9 ficaram feridas nas Filipinas, na cidade de Cavite, 40 km a sul da capital, Manila. Um homem disparou indiscriminadamente sobre as pessoas do bairro onde o próprio vivia e acabou por ser uma das vítimas mortais, já que foi abatido pela polícia. Entre as vítimas estão ainda uma criança de 7 anos e uma mulher grávida. As autoridades desconhecem o que levou Ronald Bay a cometer o crime. As temperaturas acima dos 40 graus e o vento forte não dão descanso aos bombeiros australianos, que há já vários dias tentam dominar os incêndios que surgem um pouco por toda a Austrália. A Tasmânia é o local mais fustigado pelo fogo e os prejuízos são já incalculáveis. 2.075 pessoas ficaram desalojadas e 2 pessoas já morreram no estado do Rio de Janeiro, no Brasil. As vítimas mortais são 2 homens, um de 49 e o outro de 63 anos. Durante a noite e a madrugada choveu muito no município de Xerém. Os rios transbordaram e alagaram ruas e casas. Em Angra dos Reis e Mangaratiba, na região da Costa Verde, Teresópolis e Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, e Belford Roxo, Duque de Caxias e Seropédica, na Baixada Fluminense, a chuva também já fez estragos avultados. Várias casas ficaram completamente destruídas depois de diversos desabamentos de terras que deixaram mais famílias desalojadas. As pessoas estão já a ser encaminhadas para igrejas e centros de acolhimento. Os prejuízos destas chuvas já ascendem a milhares de euros. A Direção-Geral da Saúde divulgou uma lista com dicas para uma alimentação simples, saudável e económica. Na lista, a DGS aconselha que todas as refeições comecem com sopa e que a água se torne a principal bebida. O leite também faz parte da lista, bem como o pão e ervas aromáticas, para reduzir a utilização de sal. A DGS aconselha ainda a que a população faça caminhadas diárias de 30 minutos. A gasolina e o gasóleo vão ficar mais caros já a partir da próxima segunda-feira. O aumento maior será na gasolina. O Diário Económico explica que as cotações da gasolina e do gasóleo subiram nos mercados internacionais e que o euro desvalorizou em relação ao dólar, o que prejudica os consumidores europeus, já que as transações são realizadas na moeda norte-americana. Foi mais um Antena Web Informação. Boa noite. Até segunda.